seu 43º aniversário. Isaac e Vikram me levaram a uma árvore sagrada. Aqui sabemos que as árvores são os lares que abrigam as deusas, explicaram-me, mostrando-me um nobre banhão. Pedi que me fotografassem. No meu peito ardia a certeza da tua companhia. De repente o rosto de Vikram manifestou medo. Diante de um globo de luz que eu li, capturou atrás de mim, desenhando uma silhueta de donzela. Não temas, disse ao vê-lo, é nossa mãe que restaurou minha fé no abraço de Jesus. A Santíssima Virgem Maria, em amor infinito, pela tua graça, o céu abriu novos caminhos, guiando-me ao cerne da minha jornada espiritual. Levaste-me a lugares santos, onde senti cada vez mais teu amor e presença. Na minha alma, tua luz brilhou e dissipaste as trevas do desespero. Tu és o amor encarnado, a estrela guia, a mãe amorosa que aplaca a ira do céu. Te dedico estes versos sagrados em homenagem e amor para sempre. Protetora dos que sofrem injustiças, Maria Mãe, doce intercessora nossa. Te dedico estes versos sagrados em homenagem e amor para sempre. Protetora dos que sofrem injustiças, Maria Mãe, doce intercessora nossa.